os presidentes dar uma olhadinha nas suas finanças, né? E agora a gente tá vendo aí Corinthians, Atlético Mineiro e outros clubes aí vendendo jogadores aí. É claro que alguns tá dentro do seu domínio, outros não. Caso aí do Roger Guedes, quem tem o direito deles é o Palmeiras e o Criciúma. Então, os dois definiram que ia vender, ainda vai dar um trocadinho ainda pro Atlético. Então, mas é triste, né? Porque o Atlético é o vice-líder aí do Campeonato Brasileiro e precisa manter essa posição, que não vai ser fácil com jogos todo dia agora, né? Ah, com certeza. Tem mais notícia no mercado da bola, que um dos caras que mais se destacaram nessa Copa do Mundo é o zagueiro Domagoj Vida, da Croácia. O zagueiro cabeludo, todo mundo gosta dele, né? Muito polêmico também, né? Carismático, polêmico. E o jornal turco Fanatik diz que o Liverpool planeja oferecer 20 milhões de euros ao Beşiktaş, que é o clube do defensor croata. A ideia do Liverpool seria repetir na Premier League a dupla de zaga da Croácia na Copa do Mundo com o Vida e com o Lovren. No entanto, o diário turco diz que o Beşiktaş quer muito mais que 20 milhões de euros para liberar o Vida. A ideia do time é ao menos 35 milhões. Mas sempre chega no meio termo para fechar, né, professor? Ele pode ficar campeão mundial, mas não vai mudar o que eu penso dele. Ele é grosso, viu, Léo? Mas como vice-campeão mundial, na pior das hipóteses, eu acho que ele também tem direito de ganhar o trocadinho dele. Portanto, que seja feliz, né? Mas ele, apesar de ser mais grosso que braço de merendeira, ele tá fazendo uma Copa do Mundo bem segura, né, professor? Tá dentro da limitação dele, tá sendo eficiente, quer dizer, não tá fazendo graça, não é metido a craque, portanto ele é eficiente. E além de ser eficiente na defesa, ainda vai na frente lá e consegue fazer os golzinhos de cabeça. Então mas é uma figura muito simpática. Ele fez um gesto aí na classificação aí da semifinal aí pra final, e o mundo inteiro adorou, e eu vi todas as televisões repetindo ele. Pegou os menininhos da Croácia toda e foi fazer um gesto lá de torcida, que é deles lá, e ele é muito simpático. Portanto, ele pode ser grosso, na minha opinião, mas é uma simpatia da qual eu respeito muito, viu, Léo? Com certeza. Vamos falar agora também do russo Golovin, outro que se destacou muito na Copa do Mundo. O Alexander Golovin é um desejo antigo dos clubes ingleses, né? Mesmo antes do Mundial, o jogador do CSKA já interessava Chelsea, Arsenal, Tottenham, mas, segundo o jornal italiano Tutto Sport, um clube entrou na briga recentemente, a Juventus, e para piorar, o interesse empolgou o jogador de 22 anos, que já inclusive teria enviado mensagens para os dirigentes da velha senhora, falando da sua preferência de atuar ao lado de Cristiano Ronaldo. Para levar Golovin, a Juventus planeja desembolsar 25 milhões de euros, cerca de 113 milhões de reais. No entanto, o CSKA não inicia conversas por menos de 30 milhões, que é o valor que foi oferecido pelo Chelsea e pelo Arsenal, professor. Bom jogador, mas a gente não sabe se é somente uma promessa, se foram bons dias ou se realmente vai ser um grande atleta de futebol. É uma promessa, e como promessa deve ter os seus devidos cuidados, né? Mas não tenha dúvida nenhuma que hoje a gente vem aqui, principalmente por nós brasileiros aqui, que os jogadores começam a fazer duas, três ou quatro partidas boas no profissional, já chama atenção, e o povo parece que quer justamente esses jogadores baratos, ainda que possa ser mais barato, uma chance de não dar certo, mas também, se dar certo, justamente quebra a banca de bicho. E acabou um ciclo lá no Chelsea, viu, professor? Antonio Conte não seguirá à frente dos Blues na próxima temporada. Assim, o também italiano Maurizio Sarri, ex-Napoli, deve assumir a equipe do Chelsea. O clube inglês formalizou a demissão do treinador italiano nessa sexta-feira através de uma nota oficial. Durante a passagem do Antônio pelo clube, vencemos nosso sexto campeonato inglês, oitava Copa da Inglaterra. Na temporada vitoriosa do título da Premier League, o clube estabeleceu um recorde de 30 vitórias nas 38 partidas da competição, entre elas 13 triunfos seguidos. Desejamos a Antônio todo sucesso em sua futura carreira. Mas o que que acontece, professor? Segundo a imprensa italiana, o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, que trabalha cobrindo o dia a dia dos clubes ingleses, o Chelsea demitiu o treinador por justa causa para não pagar a multa rescisória que havia em seu contrato de 10 milhões de euros. Uma das justificativas para o Chelsea abrir esse precedente foi a maneira como o treinador lidou com a saída do Diego Costa, o dispensando por mensagem de texto, professor. Eu acredito que tudo isso tem a ver com uma pressão que o Barcelona está fazendo em cima do Willian. E o Willian deve ter colocado para o Chelsea, né? Se o treinador ficar, eu vou embora. Se o treinador não ficar, eu fico. Não é isso? Por quê? Porque o treinador demonstrou claramente que tem um problema sério com o brasileiro, não é isso? Eu acredito nisso. Ele veio desgastado há muito tempo, né? Agora é meio estranho, né? Depois de tanto tempo, quase um ano de disposição com o Diego Costa, agora que o presidente vai usar como justa causa para não pagar a multa, o presidente também do Chelsea é brincalhão, né? Justo agora, devia ter mandado por justa causa antes, né? Justamente, portanto, o presidente lá é brincalhão. Com certeza. Vamos falar agora da transferência do Roger Guedes. O Atlético realmente mandou... não tem o que fazer, né, o Atlético? Ou cobre a oferta ou libera o atleta. E o Atlético Mineiro anunciou a saída de Roger Guedes para o Shandong Luneng. O Palmeiras fechou realmente a venda do atacante para o clube chinês, que foi fechada em 9,5 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais. Dono de 25% dos direitos econômicos do atleta, o Verdão ficará com mais do que esperado, serão 4,3 milhões de euros, aproximadamente 19 milhões de reais para os cofres palmeirenses. O Roger também estava na mira do Porto e do Portugal, também do Shakhtar Donetsk. E o Galo também deve ficar com uma fatia um pouco maior do que o esperado. O Galo deve ficar aí, deixa eu analisar aqui o quanto que o Galo fica com dinheiro. Se eu não me engano, são 2,3 milhões de euros, deve dar cerca de 7, 8 milhões de reais, 10 milhões de reais, vamos chutar alto. Então, Palmeiras e Galo enchem o bolso de uma maneira aí. O Palmeiras chega a 150 milhões de reais em vendas nessa janela de transferência, professor. E o Criciúma ficou com 70%, não é isso? O Criciúma acabou ficando com menos, eu nem sei o porquê, viu, professor? Pois é, mas o Criciúma também tá bom demais, não tá não? Tá ótimo. Olha, vai entrar numa grana, numa bolada aí muito grande, e o Criciúma tá precisando, né? Porque realmente o Mazola precisa de jogador lá para sair dessa incômoda zona do rebaixamento. Mas não tenha dúvida nenhuma que e o Palmeiras conseguiu dar uma atacada de mestre aí, né? Empurrou o Roger Guedes e não me mexa mais com o meu atacante Dudu aqui, deixa ele quieto aqui, né? Mas ganha todo mundo, ganha o Atlético, ganha o Palmeiras, ganha o Criciúma, ganha o jogador, só não ganha a torcida do Atlético, né? Com certeza. O Criciúma recebe 2,3 milhões de reais, de euros, aliás, corresponde a 12 milhões de reais. Tá bom demais, 12 milhões. O Criciúma faz a festa na segunda divisão, não, professor? Ah, justamente. Um dinheiro que chega em boa hora, é muito bem-vindo, e que esse dinheiro possa ajudar o Criciúma a, pelo menos, trocar o presidente dele por um presidente lá que realmente seja do esporte, né? Com certeza. Vamos falar, então, de mais uma negociação, porque o Corinthians está de olho em Douglas, volante de 21 anos, jogador do Fluminense. O Corinthians avançou na negociação com o Fluminense pela contratação do volante Douglas, de 21 anos. Embora ainda não haja acerto, a diretoria alvinegra está confiante para que pode fechar transferências nos próximos dias. O Timão busca um substituto para Maicon, vendido ao Shakhtar Donetsk, e vê muito potencial no volante das Laranjeiras. Se contratado, o jogador será o terceiro reforço, aliás, o quarto, né? Nesse meio de ano. O clube já contratou Danilo Avelar, o Jonatas, e o terceiro reforço é a ida do Casim pro Lobos lá do México, que vai ficar bem longe do Corinthians, né, professor? E o Casim, que brincadeira, né? Mas fazer o quê? Faz parte do futebol, isso vem no pacote. Mas pro Corinthians é simplesmente um brincalhão, né? Que consegue divertir todo mundo. Ainda bem que o Corinthians ainda pelo menos reveu o dinheiro, teve o dinheiro de volta que aplicou nele, né? Muito bem, então vamos falar dos jogos de ontem e daqui a pouco a gente volta com mais Rio Vox Esporte Clube. Fique conosco. Tivemos então as seguintes partidas. Vamos começar pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com o Avaí, que fora de casa bateu o Londrina por 2-1 com gols do Rômulo e um gol do Fernando contra. Já no primeiro tempo, o Avaí decidiu a partida, né? O Londrina até descontou com o Dagoberto na etapa final, mas o Avaí volta ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, professor. Pois é, o time perdeu, o Londrina perdeu em casa ontem, realmente foi uma surpresa, né? Porque o Londrina no Estádio do Café tem sido muito forte, né? E no fim acabou reabilitando o Avaí, um resultado importantíssimo para o Avaí, né? O Avaí realmente conseguiu um grande resultado jogando lá no Café, né, Leão? É, daqui a pouco tem mais Mercado da Bola, tem muita notícia hoje pra gente falar aqui no Rio Vox Esporte Clube. Mas antes, vamos falar de Vila Nova e Paysandu, o jogo lá na Curuzu, e o Vila conquistou 3 pontos importantíssimos para chegar à vice-liderança da competição. Os gols do Alex Henrique e do Ramon, o Paysandu diminuiu com o Pedro Carmona. A dificuldade do Papão é... O Papão vacila demais, né? Ele não consegue ter uma sequência, ele faz o seu gol e para de jogar bola. E também teve uma expulsão polêmica envolvendo o Matheus Pazinato, professor. Pazinato foi expulso nessa partida, foi bater o tiro de meta, o time ganhando, o juiz foi lá e deu o cartão amarelo para ele. Aí, ao invés dele bater o tiro de meta, o que que ele vai? Sai do campo, vai tomar água. Aí o juiz deu cartão vermelho pra ele, foi expulso, professor. Merecidamente, o Matheus Pizinato aqui, que pertence ao 15, tá emprestado lá ao Vila Nova. Abrir jogador tem hora que não pensa, não é possível, né? Da mesma maneira que ele tem determinações para cumprir do seu treinador, os árbitros têm determinações dos seus superiores também para aplicar a regra do jogo, senão não pega escala. Portanto, não pode chegar e ser brincalhão. Já tomou uma advertência pro bate essa bola, repõe essa bola logo aí. Agora quem que perde? É o árbitro ou é ele? É o Vila Nova que perde, porque aí vai perder o seu goleiro titular por causa de uma agada dessa aí, né, Matheus Pazinato? Mas o Vila é o vice-líder da competição e a gente já esperava um Vila Nova forte nesse campeonato, né, professor? Vila que manteve os seus principais atletas, se reforçou muito bem, conseguiu buscar o Alan Mineiro de novo lá no Fortaleza, estava lá no Fortaleza, foi lá, buscou e trouxe de novo para o seu elenco e grudou. São 3 pontos de vantagem agora para o Fortaleza. Então o Vila já era esperado, mas teve uma sequência ruim de tropeços, mas que conseguiu contornar e agora já está de novo quase na ponta da tabela, né, professor? Eu confesso para você, viu, Léo, que o Vila está me decepcionando, né? Porque a gente, como você foi feliz em colocar aí, nós esperava muito mais do Vila. Um exemplo, nós esperava do Vila aí o que o Fortaleza está fazendo. Um time que manteve a base, o treinador já fez bateu na trave o ano passado, ficando em quinto lugar, apenas uma posição abaixo dos quatro que subiu. Portanto, a gente esperava mais do Vila. Mas me parece que agora o Vila está recobrando outra vez o caminho do acesso e consegue fazer um resultado importantíssimo contra um concorrente direto, que é o Paysandu também, que briga pelo acesso e consegue consolidar lá em segundo lugar da classificação geral, mas ainda pode perder esse segundo lugar aí, uma vez que o CSA ainda tem que jogar, vai jogar hoje aí, e pode ultrapassar, mas não vai tirar ele do G4. Mas o Vila tem que prestar atenção bem aí, porque tem Coritiba, tem Guarani aí, Figueirense, que está brigando aí, o próprio Atlético Goianiense, que pode tomar sua vaga, portanto não pode tutubiar. E hoje temos quatro partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o Clássico Gaúcho entre Brasil de Pelotas e Juventude lá no Bento Freitas. Vai estar um frio do caramba lá às 18 horas. Tem também Goiás e Criciúma, o jogo no Estádio Olímpico Pedro Ludovico lá em Goiânia. Tem também Bom Esporte e CRB, o jogo dos desesperados lá no Municipal de Varginha, o jogo às 20h30. Para finalizar, o jogo da faixa, professor. O campeão da Copa do Nordeste, o Sampaio Correia, vai até o Rei Pelé enfrentar a equipe do CSA. Agora o Sampaio pode deixar de lado a Copa do Nordeste, já ganhou, e vamos jogar a CRB de verdade, porque está na beira da zona da degola, viu, professor? Mas ele tem dois jogos a menos, portanto ele tem 6 pontos para disputar mais do que os outros. Portanto, se ele ganhar os dois jogos, ele vai a 22 pontos, portanto ele fica lá em 7º, 8º lugar. Portanto, pode se recuperar, mas como você disse, tem que contar com o ovo na galinha, não pode, né? Então você tem que chegar e tem que ganhar um por um os 3 pontos para justamente sair dessa zona incômoda, que hoje ele é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Portanto, não pode tutubiar. E realmente vai jogar lá no Rei Pelé contra o CSA, que está brigando para ficar no G4. Então é um jogo muito difícil, mas como campeão do Nordeste e ter passado pelo Bahia, pelo Vitória e tantos times da primeira divisão aí, não pode ser empecilho chegar no Rei Pelé e vencer o CSA, né, Léo? Muito bem, ontem também tivemos aí um amistoso envolvendo o Paraná Clube da Série A do Campeonato Brasileiro e o River Plate do Uruguai, e o Paraná venceu sem sustos 2-0 com gols do Rafael Lemão e do Thiago Santos. O Paraná mostrava antes da parada da Copa que tinha forças para reagir, estava tentando começar a sua reação, e o Micali recusou uma proposta, daqui a pouco a gente vai falar, para treinar uma seleção, para ficar no Paraná Clube. E o Paraná, eu acho que deve melhorar depois dessa parada para a Copa do Mundo. Eu não sei se é a ponto de sair da zona da degola, professor. Eu também não acreditava, não. Eu achava que o Paraná era um virtual rebaixado, né? Mas ele teve aí os últimos jogos aí antes da parada, realmente o Paraná surpreendeu a tudo e a todos e conseguiu ressurgir como Fênix e acabou vencendo alguns jogos aí e demonstrando para nós que vai depender agora do trabalho feito não só pelo Micali, mas também por toda a diretoria aí durante essa parada da Copa, para ver se realmente a equipe melhora, né? E consegue fazer jogos aí iguais contra os seus concorrentes, não é isso? Mas o Paraná ainda está com 10 pontos e precisa desesperadamente sair dessa zona do rebaixamento. Atrás dele só tem o Paraná, o Atlético Paranaense e o Ceará. E à frente é o Bahia e o Vitória. Muito bem, vamos falar então daqui a pouquinho do Campeonato Brasileiro Sub-20 aqui no Rio Vox Esporte Clube. Joga a bola, joga a bola. bola, jogador, joga bola, corocundo, joga bola, jogador, joga bola, corocundo, rere, jogador, rere, corocundo, rere, jogador, rere, corocundo, quero ver você jogar, um babara uma, quero ver você marcar, um babara uma, quero ver você jogar, um babara uma, quero ver você marcar. É, vamos falar do Campeonato Brasileiro Sub-20, tivemos rodada nesse meio de semana, segunda rodada da competição, no dia 11, foi anteontem aí, a gente teve Atlético de Goiás e Vasco da Gama, o Vasco bateu o Atlético por 2-0, assume a liderança do Grupo 1 da competição. Tivemos também o Vitória batendo o São Paulo por 2-0 lá no Barradão. Excelente vitória da equipe baiana, que também está com a primeira posição, só que no grupo C. Tivemos também o Cruzeiro batendo o Botafogo por 1-0, jogo fora de casa, lá no Caio Martins, em Niterói. Boa vitória do Cruzeiro, que só fez essa partida por enquanto. O Figueirense bateu a equipe do Atlético do Paraná por 3-0. Olha que vitória expressiva aí da equipe do Figueira. E a Ponte Preta, dentro de casa, no Moisés Lucarelli, perdeu para a equipe do Fluminense por 2-1. Esse jogo anteontem ainda. Ontem tivemos três partidas, três paulistas em campo. Tivemos o Corinthians e o Atlético Mineiro, jogo lá no Parque São Jorge, e o Timão venceu por 1-0, gol do Natan aos 25 do segundo tempo. O Corinthians sempre tem aquela base muito forte, né, professor? Já é esperado que o Corinthians consiga chegar bem e chegar nas fases finais dessa competição, né? Ah, sem dúvida, Léo. O Corinthians vem um time forte, né? É, montado aí pelos Marlós, né? E hoje o time tem uma referência muito grande aí e é um dos candidatos ao título, viu? Com certeza, o Corinthians sempre chega muito forte nessas competições. Mas a gente vê que o São Paulo, que é o atual campeão sub-20 do Brasil, perdeu por Vitória, então é complicado, porque as equipes se igualam hoje, né, professor? As bases, né? É, e além de se igualar, viu, Léo? O mundo e esse mundo moderno do futebol aí está mostrando o seguinte: hoje não precisa mais os jogadores ter uma frequência muito grande no profissional. Então esse time sub-20 brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores sub-20, ganhou uma importância muito grande, porque não é só o time dele que está observando, o mundo está tudo com o observador vendo aí quem pode ser o futuro craque aí. Então a importância desses campeonatos hoje é muito grande. Muito bem, falamos ainda do Campeonato Brasileiro Sub-20. Tivemos o Palmeiras jogando fora de casa contra o Grêmio lá em Eldorado do Sul. E o Verdão venceu o Grêmio por 2-1. Destaque para os dois gols do centroavante Ian. Balançou a rede duas vezes e coloca o Palmeiras estreando muito bem na competição, professor. Muito bem, o Palmeiras está com uma grande base, né? O Wesley lá do Bahia, do Vitória, tem feito um grande trabalho lá, né, junto com toda a diretoria de base do Palmeiras. Portanto, o Palmeiras também é um dos candidatos ao título. Portanto, vocês podem conferir aí que o Palmeiras vai chegar nas finais desse campeonato aí. E, para finalizar, outro paulista que entrou em campo ontem foi o Santos, fora de casa também, no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. O Santos bateu o Flamengo por 2-0, dois gols no segundo tempo. Gol do Wagner e do Anderson, professor. Outra equipe que dispensa comentários quando se fala de base, né? Sem dúvida, a base do Santos é forte, vem forte há muitos anos, né? Portanto, ontem venceu o Flamengo, não é fácil. O Flamengo também é uma base que tem revelado muito, mas ultimamente puxou muito jogador da base, né, para cima. Então esse time ficou meio enfraquecido, meio com o jogador do sub-17 que subiu. Assisti uma boa parte do jogo ontem e vi que realmente o Santos está mais encorpado do que o Flamengo nessa competição aí. Mas o Santos é forte e agora o presidente está prometendo um CT aí com o dinheiro da venda do Rodrigo para fazer um CT só para a base, né? Vamos lá então, classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20. Daqui a pouco a gente fala sobre os jogos da terceira rodada que já acontecem na semana que vem. Os jogos da terceira rodada começam a ser realizados no dia 18. Dia 18 é na próxima quarta-feira. Então na próxima quarta-feira tem mais jogos, a gente já vai dar uma passada por eles, já que hoje não tem Copa do Mundo, hoje não tem muita coisa, fala, vamos falar do campeonato, vamos aproveitar para queimar o Campeonato Brasileiro Sub-20 aqui no Rio Vox Sports. Queimar, quando eu falo, para falar tudo que tem para falar, né? Então, vamos lá. Grupo A da competição tem o Vasco da Gama com 4 pontos, o segundo é o Corinthians também com 4 pontos, campanha igual das duas equipes, o Vasco sai, se sai melhor no saldo de gols. O Sport Clube do Recife é o terceiro com 1 ponto, o Atlético de Goiás o quarto também com 1 e o Atlético Mineiro não pontuou ainda, tem 0 ponto na competição. O Grupo B tem Chapecoense na liderança com 3 pontos, apenas um jogo disputado. O Palmeiras também tá na segunda posição, mas perde no saldo de gols, tem 3 pontos também, uma partida só disputada. O Fluminense e o Grêmio também têm 3 pontos, mas eles disputaram um jogo a mais que Palmeiras e Chapecoense, por isso estão atrás dessas equipes, assim como a Ponte Preta, que também disputou 2 jogos e perdeu os 2. O Grupo C tem o Vitória da Bahia na liderança, o único time 100% até o momento. Aliás, o único não, porque o Palmeiras e a Chapecoense também estão 100%, jogaram uma partida só até o momento. Mas, então, Vitória, um dos únicos 100% ainda, com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. O São Paulo, segundo, com 3 pontos. O terceiro é o Cruzeiro, também 3 pontos. O Cruzeiro também está 100%, que jogou uma partida só. Que bagunça também, né? Põe todo mundo para jogar a primeira partida, depois põe todo mundo para jogar a segunda. Uma bagunça, hein, CBF? O quarto colocado é o Coritiba com 0 e o Botafogo também tem 0 ponto. E o Grupo D tem o Figueirense na liderança com 4 pontos. O Santos também está invicto na competição. Jogou uma partida só. Está na segunda posição desse grupo com 3 pontos. O Flamengo, terceiro, também com 3, mas com um jogo a mais. O Inter é o quarto colocado com 1 e o Atlético do Paraná é o último lugar com 0 ponto. Então, próxima rodada, no meio da semana que vem, no dia 18/7, tem o São Paulo Futebol Clube enfrentando o Coritiba, o jogo no centro de treinamento Marcelo Portugal Gouveia lá em Cotia. Tem também o Atlético de Minas enfrentando o Atlético de Goiás, o jogo no Estádio das Alterosas em Belo Horizonte. Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam no Novelli Júnior em Itu, jogo às 15 horas. Todos esses jogos às 15 horas até o momento, né? Teremos também o Fluminense e a Chapecoense, também às 15 horas, no Estádio das Laranjeiras. O Vasco da Gama recebe o Sport Clube do Recife no Nivaldo Pereira, lá em Queimados, no Rio de Janeiro. Agora, às 16 horas, temos 2 jogos, às 16 horas do dia 19. Então, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o Cruzeiro pega o Vitória e o Santos Futebol Clube recebe a equipe do Figueirense na Vila Belmiro. E também no dia 19, para encerrar a rodada, tem Atlético Paranaense e Internacional, às 18 horas, na Arena da Baixada. Professor Mauro Fernandes. Pois é, jogos importantes, todos jogos de equipes tradicional, equipe de base que tem um trabalho muito forte na base, né? Portanto, tem aí a oportunidade de nós acompanharmos as revelações aí das grandes equipes do futebol brasileiro. Muito bem, vamos falar de Copa do Mundo, professor. Não da Copa do Mundo 2018, vamos falar da Copa do Mundo de 2022, porque o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, confirmou a data de realização da próxima Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2022 no Qatar vai se realizar entre 21 de novembro e 18 de dezembro, segundo o presidente da FIFA, devido à impossibilidade de jogar futebol no Qatar em junho e julho, mês que é habitual a realização do torneio. Copa do Mundo vai vir junto com o Papai Noel, professor. Vai fugir, uma maneira de tentar fugir do calorão que faz lá no Qatar. Então, realmente a gente vai ver aí uma Copa do Mundo diferente, uma Copa do Mundo em horário, em período, né? Diferente para o resto do mundo, né? Muitos vão estar no inverno ferrado, principalmente a Europa, né? Vai estar num inverno muito forte. E nós aqui vamos estar no fim da temporada, né? Portanto, os jogadores, eu acredito que para os jogadores e para as seleções vai ser melhor, viu, Léo? Porque nós estamos vendo aí a Copa do Mundo em julho, os jogadores chegam num bagaço da laranja lá, principalmente os europeus que terminam jogando Champions, jogando tudo aí, né? E dessa vez não, eles não vão ter nem ainda iniciado a intertemporada, né? Portanto, eu acredito que tecnicamente, analisando por esse ângulo, vai ser melhor. É, a tendência é que os jogadores cheguem inteiros, né? Meio da temporada europeia, tranquilos, né? Então, vamos ver. Vão demorar um pouquinho mais pra entrar de férias. Tem jogador que nem entra em férias, na verdade, né? Lá na Inglaterra, nem para. E também o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que vai analisar a possibilidade de antecipar o alargamento do Mundial de 32 para 48 seleções já a partir de 2022 no Qatar. Ele disse que vai ser analisado no próximo mês com as autoridades do Qatar e depois com as restantes partes interessadas, professor. O que você acha dessa mudança para 48 equipes? Horrível, hein? Vamos ter jogos aí, tristes jogos. Já teve algum jogo aí muito ruim, né? Com 32, você imagine com... Panamá e Tunísia. Pois é, então você vai ter muito Panamá e Tunísia aí, né? Que vai realmente fazer com que a gente não fique mais vidrado e concentrado em todos os jogos da Copa do Mundo. Vai ter aquele jogo que você vai falar, não, ou vou descer na cidade e vou chupar um sorvete lá, que é muito mais atraente do que ver esse jogo. Muito bem, então falamos aí dessa notícia da Copa do Mundo e já já a gente volta para falar muito, mas tem muito mais notícia aqui no programa de hoje. Aguarde que a gente já volta. De volta com o Rio Vox Esporte Clube aqui pra você. E o Dado Cavalcante tá mais perto da seleção brasileira agora, viu, professor? Você lembra que não sei se o senhor viu, que o Coronel Nunes falou que ele queria ver o técnico do time dele como treinador da seleção brasileira. E o técnico do time do Coronel Nunes é o Dado Cavalcante. E o senhor acredita que o imbecil do Coronel Nunes falou que ele quer o Dado Cavalcante pro lugar do Tite na seleção brasileira? Não, mas ele falar uma coisa, né? Ultimamente o que ele fala, perigo se ele votar. Se ele for votar, é perigoso, viu, Léo? Mas, é, ele falar... Na eleição do YouTube tem que cancelar o título dele. É, pelo amor de Deus, ele não deixa ele votar, gente. Mas ele falar, ele pode falar o que ele quiser, porque o que ele fala não tem peso nenhum. E tudo que ele falar, você pode entender ao contrário. É, então o Dado Cavalcante não é mais o técnico do Papão. Depois de um bom início na Série B, a equipe paraense vem de 7 jogos sem vitória de maneira seguida, que fez com que a diretoria optasse pelo desligamento do treinador. Quero falar agora sobre o Bugre, né? Vamos falar sobre o caso que envolve a perca do brinco de ouro da princesa, né? O Guarani não deve se preocupar com a perca da sua casa para tão já. O clube só perde o direito de utilizar o estádio Brinco de Ouro da Princesa quando o grupo que arremetou o leilão entregar um novo estádio com capacidade mínima para 14 mil pessoas para o Guarani e um novo centro de treinamentos, né? Até lá, o clube fica no direito de receber o valor mensal de 350 mil do grupo Magnum, que já teria investido 80 milhões na negociação, professor. Então, o Bugre não vai perder. O leilão está confirmado, né? O leilão do Brinco de Ouro da Princesa, mas o Bugre, então, só perde seu estádio quando tiver uma nova arena para jogar, né, professor? Então, uma boa notícia, pelo menos por enquanto, para a torcida do Bugre, né? Uma pena perder o Brinco, que é um dos grandes estádios do interior paulista, né? Mas vai ter uma arena nova, né? É, mas não é só o fato de perder o Brinco, né? A história, né? A história do Guarani está toda ela lá no Brinco de Ouro. Mas, como tudo na modernidade, né? A gente tem que entender que o estádio do Guarani passou por difícil, situação muito difícil aí de penhora, de leilão, aquela coisa toda. Mas se com tudo isso que passou o Guarani ainda tiver um estádio e um centro de treinamento, eu acho que é válido. Muito bem, vamos falar agora da Copa Paulista de Futebol, professor, porque temos 96% dos treinadores já definidos. Os treinadores estão praticamente definidos. Acho que só o Santo André não tem o seu treinador definido até agora. Vamos passar os nomes para os nossos ouvintes ficarem ligados, porque tem treinador conhecido trabalhando na Copa Paulista, olha só. O Novo Horizontino será comandado pelo William Sander. Mirassol continua o Moisés Egert. Moisés está indo para o quarto ano já no Mirassol, né, professor? Pois é, rapaz, é. Significa que está fazendo um bom trabalho lá, né? E isso é muito bom para um treinador jovem e promissor como Moisés. O Batatais vem com o Thiago Oliveira, outro dos promissores técnicos aí do cenário, né? Amigo do Guardiola. É, mas você viu? Jogou com ele. É, exatamente. O Penapolense vem com o Ney Silva, o Votuporanguense vem com o Rafael Guanaes e Olímpia com o Wilson Tadei. Wilson Tadei, outro nome conhecidíssimo aqui no interior. A Ferroviária vem com Vinícius Munhoz efetivado, o Red Bull Brasil com o Ricardo Catalá. A Inter continua com o João Valim, firme e forte no cargo lá em Limeira. O 15 tem o Fael Júnior, o Rio Claro, o Adilson Francisco, o Desportivo Brasil vem com o Edson Paulista. E o Noroeste com o Betão Alcântara, campeão paulista da Série 3 com a equipe do Atibaia. O São Caetano tem pintado como treinador, assumiu no Campeonato Paulista, continua com o trabalho. O Bragantino tem o Marcelo Veiga, né? O Bragantino vai disputar junto a Copa Paulista e o Campeonato Brasileiro da Série C. O Santo André não tem técnico ainda definido. O Santos vem com o Leandro Melit, o time sub-23, né? Água Santa, Antônio Carlos. E, será que é aquele lá do Água Santa, Antônio Carlos? Não, né? Não pode ser. Depois eu vou procurar aqui para confirmar. O Taubaté tem Marcelo Martelotti como treinador conhecido no cenário nacional. E o São Bernardo vem com o Wilson Júnior. Surpreende o Marcelo Martelotti, né, professor? Que é um treinador que eu acho que teria mercado numa equipe de Série B de Campeonato Brasileiro. É, talvez seja pelo projeto, né? O projeto da equipe é um projeto bom e ele gostou do projeto e vai lá executar o projeto como fez aí o Sérgio Guedes, né, na Portuguesa, lá na Portuguesa Santista, que estava na A3, né, e acabou subindo ele e o Atibaia, né? Exatamente. E agora, para finalizar, os treinadores do último grupo, a Portuguesa tem o Alan Aal como seu treinador, jovem, 39 anos. O Ituano vem com o Vinícius Bergantin. O Juventus com o Alex Alves. Será que é aquele? Aquele Alex Alves? Olha só, treinando o Juventus. O Audax vem com o Max Sandro, Nacional com o Ricardo Perpétuo. O Taboão da Serra com o Sandro Sargentin e o Atibaia com o Christian Souza. Então tem alguns treinadores aí conhecidos do público, do público que acompanha a nossa programação. Vamos falar mais da Portuguesa, professor, porque dando sequência à preparação para a disputa da Copa Paulista, a Lusa acertou a realização do amistoso internacional contra a equipe do River Plate do Uruguai. O River está realizando uma série de amistosos aqui no Brasil e enfrentarão o Rubro Verde nesse sábado a partir das 16 horas no estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé. Os ingressos para a partida custarão R$60 a inteiro. Pelo amor de Deus, o português está de brincadeira também cobrar 60 conto para assistir Portuguesa e River Plate do Uruguai. 30 a meia e as numeradas 40 inteira e 20, aliás, a arquibancada 40 inteira e 20 e meia. R$60 é a numerada. Esse é o terceiro amistoso da Lusa dentro da sua pré-temporada antes da Copa Paulista. Portuguesa bateu o Taboão da Serra por 2-1 no último sábado. Empatou em 0-0 com o São Caetano, ambos os jogos realizados no CT do Parque Ecológico. Então, Portuguesa e River Plate do Uruguai, professor. Será que avisaram o River Plate do Uruguai que a Portuguesa está nessa draga desgraçada? É, mas ele está passando, né? Também está passando aqui, para ele é mais um jogo, né? Eu espero que tenha ajeitado o Carindé, porque o Carindé estava muito feio, né? Muito abandonado lá. E eu vi gente lá, os padeiros, dono de padaria, pintando o estádio, tentando ajeitar lá. E a gente torce muito para a Portuguesa, né? Mas é triste você ver aí fazendo um jogo para R$60. É difícil, né? Quer dizer, você quer colaborar, ajudar a Portuguesa, mas dessa maneira fica difícil, né? Quem que vai pagar 60 conto para assistir Portuguesa e River Plate do Uruguai? Com todo respeito, fica complicado. Mas vamos ao nosso apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta com a notícia que vai deixar a torcida do São Paulo feliz, viu, professor? Vamos lá, a gente já volta com mais o Vox Sport Clube aqui para você. Apoio Cultural 107,9 Rio Vox FM. A Associação Aliança de Misericórdia pede doação de tampinhas de garrafas PET, frascos de shampoo, potes e tampas de sorvete e margarinas. Incentive seus familiares e amigos a estarem colaborando com essa obra que salva vidas. Contatos 19 99724-0167 e 19 97119-3440. Falar com os missionários Kelvin ou Tamara. Acesse www.misericordia.com. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem tão rico que não tenha nada a receber. Supermercado das Bebidas. Tudo o que você precisa para a sua festa. Varejo e atacado de todos os tipos de bebidas com a melhor qualidade e atendimento. Todas as cervejas de agudos. Entrega em domicílio. Aberto aos domingos e feriados. Avenida José Augusto da Fonseca, 1450, Bom Jesus. Telefone 19-3493-2130 ou 19-3493-6550. Supermercado das Bebidas. É para economizar. A melhor promoção do ano na Óticas Carol. Somente este mês, armação grátis na Óticas Carol, mediante a compra das lentes. Compre suas lentes na Óticas Carol e ganhe armação de grau marca própria. Venha aproveitar. Consulte regulamento nas lojas Óticas Carol. Oi, eu sou a Tata Werneck, tô aqui com a promoção que eu adoro, você adora, todo mundo adora. Quantos anos você tem? É só falar que o melhor preço vem. 20, 40 ou 90 na Carol você sempre economiza. Comprando óculos completo das marcas FS e Lohane, você paga menos. Como vai perder essa promoção? Me diz? Na Carol é assim. Quanto mais anos, menos você paga. Vem pra Carol aproveitar. Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Salão de Beleza Atitude Rose Lima. Cortes masculinos e femininos, o atendimento do jeito que você gosta. Quer dar um trato no visual ou simplesmente cortar o cabelo? Então o Salão de Beleza Atitude está esperando por você. Atendimento unissex. E para você associado dos sindicatos dos servidores públicos, tem um super desconto. Salão de Beleza Atitude Rose Lima. Rua São Vicente de Paula, número 378, bairro Bom Jesus. Fone 99943-6080. Salão de Beleza Atitude Rose Lima. Agropecuária Raça Forte. Oferecemos a opção mais especial e saudável que seu animal precisa. Trabalhamos com a melhor qualidade de ração, oferecendo para seu animal vida mais saudável e feliz. Rações para gatos, cachorros, peixes e pássaros, além de todos os medicamentos. Ah, temos também artigos para pesca. Disque entrega 3493-3318. Qualidade de vida que seu animal precisa, na Raça Forte tem. Agropecuária Raça Forte. Rua Prudente de Moraes, número 153, no Centro. Desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo é nós. E ó como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol ligou. A técnico Sambo. A pátria amada, idolatra, dá um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje nós solto de toda São Paulo, de nave no ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar, é gol. No flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar, é. É, de volta então com o Rio Vox Esporte Clube para a parte final do nosso programa. E vamos falar de uma notícia que vai deixar o São Paulino feliz da vida, viu, professor? São Paulo acertou na noite dessa segunda, aliás, na noite dessa quinta-feira, a venda do Cueva, do Christian Cueva, para o Kuban Krasnodar da Rússia. Perdão. Uma reunião entre a diretoria tricolor e o empresário do meia peruano selou um negócio por 8 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais. O valor será pago de maneira parcelada e o São Paulo pode ganhar mais 2 milhões de euros caso Cueva cumpra alguns pontos de bonificação acertados em contrato, como título, artilharia, por exemplo. Orlando City dos Estados Unidos também tinha interesse no jogador peruano. O Cueva tem 27 anos, só parecia que tinha 39, do jeito acomodado que estava no São Paulo, não, professor? É, jogador... jogador que tem uma personalidade muito fraca e mistura todas as estações, os objetivos dele, não tem definido aquilo que ele quer, é confuso demais. É uma pena porque tem uma certa habilidade e poderia dar muita alegria para o lugar onde passou, onde pôde passar, né? E torceu, apostou só na Copa do Mundo. Infelizmente não fez uma boa Copa do Mundo, mas acabou ainda indo sendo negociado aí. E menos mal pro São Paulo, que não perde dinheiro com ele, ganha algum ainda, mas vai ser um jogador que nós vamos ver ele sumir aos poucos do cenário top do futebol. É, o Kuban é o time novo, aliás, né? O Krasnodar, né? Porque o Kuban Krasnodar era uma equipe, perdão, falei errado. E o Krasnodar é uma equipe nova, foi fundada em 2008 e disputou pela primeira vez a primeira divisão do campeonato russo na temporada passada e já se classificou para a Liga Europa. Então é uma equipe que tem dinheiro e precisa pagar parcelada ainda. Que vergonha, hein, rapaziada do Kuban. Então, o Cueva deixa o São Paulo e a torcida do São Paulo comemora. Viu? Além do Cueva, o São Paulo confirma a reintegração do lateral direito, o Regis, às atividades nessa semana. O lateral direito está trabalhando sua parte física no Refis do CT da Barra Funda. O contratado pelo São Bento depois do Campeonato Paulista, Regis teve seu contrato suspenso pelo Tricolor no dia 11 de junho, quando o clube anunciou que os jogadores passavam por problemas pessoais. Agora o contrato está novamente em vigência, porém não há nenhuma previsão por retornos ao gramado, professor. Pois é, estranho esse caso desse menino aí, ficou muito estranho no São Paulo, precisando de lateral e dar folga para ele. Deve ser algum problema particular lá, muito grave, que aconteceu, porque ninguém comentou nenhum, não fez nenhum, fizeram nenhum comentário, abafaram esse caso aí. Nós vamos torcer que se tenha solucionado o problema e possa voltar a fazer aquilo que ele mais gosta de jogar, de fazer, que é jogar futebol. O jogador de futebol veio de São Bento, foi contratado como solução, mas não conseguiu se efetivar. O São Paulo detectou os problemas dele lá e deu deu descanso para ele, folga do treino, sem precisar se apresentar nos trabalhos lá para resolver os problemas. Vamos torcer que tenha resolvido e que ele possa, né, ajudar o São Paulo, uma vez que o São Paulo contratou agora um dono da lateral, né, Léo? É, e as danças das cadeiras do futebol europeu tá apenas começando, viu, professor? De acordo com o diário Marca, o colombiano James Rodríguez quer voltar ao Real Madrid. Jogador de 27 anos está emprestado pelos merengues ao Bayern de Munique até junho de 2019, mas estaria disposto a retornar à Espanha após a saída do técnico Zinedine Zidane e a chegada de Julian Lopetegui. Dirigentes do Bayern já declararam publicamente o interesse de exercer a opção de compra do jogador. No entanto, isso foi antes das mudanças do Real Madrid. A saída do Ronaldo também abriu espaço para outras referências técnicas. Segundo Marca, Lopetegui considera que James poderia render muito no time espanhol, professor. É, o menino, ele é bom jogador, precisa de uma sequência, né? É claro que é longe dele de querer comparar ele com o Cristiano, mas ele pode ser um jogador interessante e é bem aproveitado aí lá no Real Madrid. Considerando que ele tem que considerar também que o Modric é o menino da vez aí, pode ganhar até a bola de ouro aí na Copa do Mundo aí, e portanto a concorrência entre ele e o James é igual, né? Só que ele tem a vantagem de ser titular do Real e tá aí com a possibilidade até de ganhar a bola de ouro e ganhar o título mundial da Copa do Mundo. Com certeza, então a gente encerra a nossa programação com mais uma notícia. Rogério Micali recusa proposta para treinar uma seleção. É, exatamente. O técnico Rogério Micali recebeu uma proposta para deixar o Paraná Clube e dirigir a seleção do Iraque. A informação foi divulgada pela rádio Banda B de Curitiba, confirmada pela equipe do Globoesporte.com. Em entrevista por telefone, o dirigente confirmou que o treinador foi procurado. O dirigente de futebol, o Rodrigo Pastrana, confirmou que foi procurado, aliás, mas diz que ele recusou o convite. Segundo a jornalista Nadia Mawad, o Micali tem sido constantemente procurado por seleções enquanto comanda o Paraná Clube, viu, professor? Pois é, tá aí uma oportunidade para um treinador que ganhou medalha de ouro e depois disso não se afirmou para os clubes por onde passou. E agora resolveu enjeitar essa proposta aí para continuar o trabalho e o projeto lá do Paraná. Vale a pena lembrar que fosse qualquer outro clube no lugar do Paraná, viu, Léo? Tinha mandado ele embora. Mas o Paraná garantiu ele e talvez seja essa postura da diretoria do Paraná que fez ele não ir lá dirigir a seleção lá do Oriente Médio. Portanto, tá aí. Vamos ver aí quanto tempo o Paraná vai dar para ele trabalhar, né? Espero que isso seja um motivo, também um dos motivos para manter o treinador até o final da temporada. Muito bem. Só para finalizar, o Guerreiro não tem definido se continua no Flamengo ou não. Agora tem outro problema fora de campo, viu, professor? Segundo o jornalista Anselmo Góes do Globo, o atacante do Flamengo foi parado numa blitz da Lei Seca na noite desta terça-feira, às 23h50, na rua Mário Ribeiro, na Gávea, e se negou a soprar o bafômetro. O peruano teve a CNH, que já estava vencida, apreendida, professor. Tudo. Perde um grande, mas grande, eu vou falar, vou fazer esse comentário aí, me deixa até constrangido, porque o jogador já tem problema de sobra e vai arrumar mais problema ainda, e vamos deixar claro, o Tribunal da Suíça deu uma liminar para ele disputar a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo termina domingo. Ou seja, não se sabe se ele vai poder continuar jogando no Flamengo. Vamos ver o que, que acontece aí. Mas então vamos encerrando a nossa programação de hoje. Eu quero agradecer ao professor Mauro Fernandes que esteve conosco. Muito boa tarde para você, professor. E se Deus quiser, amanhã estamos aqui para falar de Copa do Mundo. O presidente da UEFA avisa que o domínio europeu vai aumentar no futebol. Então amanhã a gente vai trazer também essas informações aqui, porque olha, o presidente lá da UEFA já está tirando a manguinha de fora e achando que é tudo. Mas eu agradeço ao Léo, agradeço a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube desta sexta-feira. Eu desejo uma ótima tarde, que vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã, às 11 horas, firme e forte, para falar de esportes. E eu agradeço também você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho conosco. Fique com Deus e amanhã, às 11 da manhã, se Deus quiser, estaremos de volta para falar da disputa do terceiro lugar. Tem muita coisa também para a gente falar no programa de amanhã. Lembrando, a partir de segunda-feira, o Rio Vox Esporte Clube volta ao seu horário habitual, que é ao meio-dia. Então já vá se preparando. A partir de segunda, voltamos ao meio-dia. Amanhã, às 11 da manhã, estamos de volta para falar muito mais de esportes. Tchau! Frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.